Espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro. Se contaminar com a febre do ouro, assim que espalha a febre do ouro. Aumento de temperatura espalha estado febril. Sou gordo maldito, não me cala em ambiente hostil. Pé na porta, flow feroz, silencio a multidão. Big Boss, todos me ouvem, nem levanta a voz. Vou ditando o ritmo, vou driblando os críticos. Mando bala, ouço Crisno, a 100 por hora, sou here we go. Se contamina com a febre do ouro, assim se espalha a febre do ouro. Febre pra queimar neurônio, atrás do que desejo, amor que não é. Pra multiplicar meu patrimônio, AK ouro, as moquinones. 20 linhas, 20 bits, o estrago só começou. Sente a fúria, o estrago só começou. Passo rolo compressor, agressor, meu futuro promissor. Tenho a paciência de um professor. Não odeio jogador, sempre pronto titular. Movendo as peças, estratégia desarticular. Difícil segurar quando o canhão dispara. Indisposto, indigesto, tá com fumaça na cara. É a febre, coisa rara, sob o efeito de um bom chá. Tô desde os tempos de VZ, trouxa. Espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro. Se contamina com a febre do ouro, assim que espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro. Se contamina com a febre do ouro, assim que espalha a febre do ouro. Pra tomar posse do que é meu, como tava escrito. Sempre espalha a febre do ouro, eu me prontifico. Chego lá no alto e fico, sempre legalizo o pico. Como eu disse, eu enfumaço o prédio quando eu te visito. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. Não custa tentar, querem um trago do forte que eu trago, não tem pra comprar. Verde mais que a cor da grama, eu e as minhas 30 gramas. Enquanto eu fico high na cama, Xbox, tela plano. Ouro brilha, o olho brilha, um por todos lá fora. Família, fuck o hater, vem pra crítica, melhor entrar na fila. Pra quem fuma sem simila, não se esconde, não se humilha. Faz por onde sua trilha, meu eterno bem-estar. Sou high, sou far, acabei de começar. Cantarei pra alguns milhões no estilo rockstar. Eu sou o primeiro, como sempre eu tô inteiro. É parceiro, se a polícia chega aqui, também vai se espantar com o cheiro. Carburando desde o tempo que gravava rap em fita. Maioria hoje nem flagra rimas que a gente cita. Muita calma, quem procura acaba achando briga. And if you still don't know, now you know, nigga. Assim que espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro, espalha a febre do ouro.